Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, nesta sexta-feira, dia 1 de abril de 2011, 1 da tarde. Chegamos com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Como vão os amiguinhos do Pretinho neste dia da mentira? No dia dos bobos. Que beleza. Fala, Marcos Biangers. Tudo ótimo, maravilhoso. Feliz de saber que ainda existe ingenuidade no mundo. Coisa boa, né, cara? É verdade, é verdade. É ingenuidade necessária. Necessária, né, cara? É necessária. Fala, KG! E aí, meu, eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes do Pretinho Básico, para os colegas que aqui estão e para os colegas que aqui também não estão, pelo aniversário do programa, né? Seria amanhã. Oh, é verdade. Mas é como amanhã, KG, é sábado. Bem lembrado, né, meu. Como amanhã é sábado, estaremos em modo replay. Replay. Então vamos comemorar hoje. Quatro anos de Pretinho Básico. Desde 2007, enchendo o saco de vocês. Quem diria que chegaríamos aqui, né? Pretinho de quatro, né? De quatro anos. Dia 2 de abril de 2007, entrávamos no ar aqui na Atlântida. 10 segundos para reflexão sobre a data, sobre tudo que aconteceu de lá pra cá. 10 segundos, rapidamente. Tá. Muito bem, 10 segundos depois, excelente, depois excelente da reflexão. Esperamos que daqui a 4 anos estaremos comemorando. Estejamos comemorando 8, né? Matematicamente. Cumprimentar o Porazinho, fala, Porazinho. E aí, boa tarde, gente. Boa tarde, Porazinho. Boa tarde, Potter. Boa tarde, gente. Fala aí, Geiso. Boa tarde, Salada. O Bagar me trouxe o Geiso. Arthur Gubert, o estagiário do bebê. Eu. Beleza. E a estrela móvel do Pretinho Vasco de hoje já é recebida com o rufar de tambores. Roda! Pretinho. Que hora saiu de casa hoje só pra saber, porque eu não vi. Desculpa te perguntar isso assim, de supertão. 7:30? 7:30 da manhã. Alguém tem que trabalhar naquela casa. É, que no caso sou eu. Como é que tava o Fetter nesse momento? Tava de ladinho, assim. Ah! 1, 2, 3! Eu preciso. Isso faz se necessário uma explicação. Não. É porque de bruços eu não consigo, entendeu? Meu Deus. Muito bem. Meu nome é Alexandre Fetter. Somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos juntos até as 2 da tarde. Neste dia 1 de abril, logo mais, estaremos divulgando as atrações do Atlântida Festival, que vai acontecer neste ano, no dia 30 de abril de 2011. Portanto, daqui, né, a 29 dias. É pegadinha. Muito legal, hein, Fetter? Vai ser muito legal. Caminhão de lixo tranca a passagem e gera briga de trânsito com 2 feridos em Porto Alegre. Nossa. Quem viu diz que a cena foi linda. Fato aconteceu no final da noite de ontem, no centro de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, garis que recolhiam o lixo na via e um motorista de 32 anos teriam discutido por causa do caminhão que trancava o trânsito. Na confusão, o condutor desceu do carro e atingiu um dos garis com um golpe de chave de roda. Coisa bem tranquila, assim. Covarde, né? Covarde. Se quer sair na mão, tem que sair na mão, covarde. Testemunhas disseram aos policiais que os garis correram atrás do motorista com pedaços de pau. Meu Deus. Fato que eles negam. Aí é ação e reação, né? O cara dá num com uma chave de roda, sai três atrás com um pedaço de pau. Vamos combinar, num coitado que tá trabalhando coitado ali, né? Coitado que meu? Tá trabalhando, recolhendo lixo da cidade. Atrapalha? Atrapalha, mas é 30 segundos, dele, velho. 30 segundos que o caminhão vai te atrapalhar ali, meu. Isso no fim da noite, o que horas fim é o da fim tarde. Da noite? Ah, não. Fim da tarde. Tá ali escrito fim da noite. Fim da noite. Fim da noite, o que, que é? 5 da manhã? Não. No final da noite de ontem. Então, no final da noite é 9:30, 10 da noite. Não, 11. Que na verdade é o horário. É o começo da noite, cara. É, que na verdade é o melhor horário pra se recolher lixo, principalmente no centro da cidade, né, cara? Não me vem recolher lixo no centro da cidade às 6 horas da tarde, que aí é complicado. Verdade. Mas a prefeitura faz isso. Mas não pode sair agredindo, né, cara? Que é, isso, não, mas onde é que nós estamos, né, cara? Não, tô querendo justificar. Qual é o fim da noite? Eu quero saber primeiro. As pessoas estão enlouquecendo, cara. Tem cada vez menos tolerância, menos paciência. É meia-noite. Menos humanismo. O final da noite é meia-noite. Claro, e aí depois é madrugada. Aí o cara vê umas bicicletas, atropela, passa por cima. Não, vamos se mudar de Porto Alegre, Pretinho? Vamos. Vamos. Já sei. Vamos pra Três Coroas, pro Templo Budista. Bora, cara. Sério mesmo, vamos sair de Porto Alegre. O que a gente tá fazendo aqui, cara? Vamos mudar na outra cidade, uma cidade mais legal, Porto Alegre. Pô, não tem Pretinho das Seis, então. Uma cidade, não tem Pretinho das Seis. Uma cidade que não atropela ciclista, que não briga com lixeiro. Já vamos fazer o Pretinho das Seis de outra cidade, então. Floripa. Três Coroas. Não dá tempo de chegar até Floripa. Dá sim, vai, eu dirijo. Governo de Santa Catarina pretende construir até dezembro novo presídio em Florianópolis. É verdade, amigo, mais presídio, menos escola. O que que tu acha, Almir? Eu acho necessário. A unidade prisional vai substituir o complexo penitenciário da Agronômica, que fica ali no centro e abriga 1.800 detentos. Exatamente, vai ser feito no Mangue agora, para ser mais difícil fugir. A nova obra vai custar 80 milhões de reais e a atual vai ser demolida. Há três possibilidades para uso do terreno. Que abriga hoje o complexo penitenciário da Agronômica. Lá vale ouro. Vai ouro. Virar ou um parque para esporte e lazer, ou vai sediar uma escola profissionalizante, ou ainda um hospital. Eu garanto que não vai ser um parque de lazer. Eles querem ganhar dinheiro, né? Tem que fazer um hospital ali, na verdade. A unidade vai ser construída inteiramente com dinheiro público, sendo que metade da verba vem do Ministério da Justiça. Eu sou contra, minha. É verdade. Isso, Marcelo. Eu sou a favor de deixar esse presídio e construir outro. É verdade, mas Marcelo. Mas não, constrói mais 10 logo. Muito vagabundo na rua, rapaz. É verdade. Mais presídio, menos escola. Aproveita e põe uma cadeirinha que dá choque. É verdade. Deputado mais votado do Brasil, com 1.300.000 votos, o palhaço Tiririca empregou humoristas do programa A Praça é Nossa. Que vai acabar, né? É isso. 23 de fevereiro foram nomeados como secretários parlamentares os humoristas José Américo Nicolini e Ivan de Oliveira, que criaram os slogans Pior que tá não fica, da campanha eleitoral do Tiririca. É justo, né? Ambos recebem, ambos recebem o maior salário do gabinete. 8 mil reais mais as gratificações. Qual personagem será que é os dois da Praça Nossa? Puta, não sei, cara. Será que é aquele que fazia o deputado? Até a Zorra Total eu vou. Praça Nossa já não dá pra mim. Lembra demais, cartão. Nome deles, como é que é o nome deles? Nome deles, José Américo Nicolini com dois C's. Nicolini. E Ivan de Oliveira. Lembra do Oliveira com O. Da Praça Nossa que fazia o deputado? Tava como sempre desarrumado, assim. Gordão. Um meio gordão. É um gordão. Um deles é o gordão. Ah, é aquele que é meio baixinho, não? Aqui, ó. Tá. Um deles é o... Aquele lá da sobrancelha grossa. Bom, enfim, os humoristas de até... É? Os humoristas nomeados pelo Tiririca moram em São Paulo e não cumprem expediente diário como servidores da Câmara. Desculpa, Fred, mas deve ser pessoas muito até competentes. Porque... Devem ser pessoas muito competentes. Eu né? te desculpo por tudo, por exemplo. Até porque Tiririca não tem escritório político na capital paulista. E hoje completam 2 meses desde que o Tiririca tomou posse. Por enquanto, o Tiririca não apresentou nenhum projeto de lei, não fez nenhum discurso na tribuna do plenário. Mas votou a favor do aumento do salário mínimo. Contra o seu partido. O partido diz falta contra. E ele votou a favor. Ele votou a favor. E aí o partido dele disse assim, você errou, né, Tiririca? Pra meio que abafar. Certo. E o Tiririca na frente das câmeras disse, não. Não, abestado. Quem votou em mim foi o povo, né? Isso aí mesmo. Abestado. Quem votou em mim foi o povo. Mas é o que merece mesmo, né, cara? Bem feito pra 1 milhão de pessoas que votou nele. Que acharam que era um protesto. Mas olha aqui, As pessoas não protestaram votando no Tiririca. A gente tem que ser justo. As pessoas votaram no Tiririca. Fala, Rodaí. Os outros deputados que são profissionais, políticos, de carteirinha também passam 2-3 meses sem apresentar nenhum projeto, sem fazer nada. É verdade, e alguns ainda fazem contra, que é muito pior que não fazer nada, né? Deputados de carreira, né? Deputados de carreira. Maravilhosa. Eu gosto do programa quando vem a rodar. Eu também. Então, se vocês acham que o voto foi vamos voto sair hoje, mesmo, Tiririca, e ele foi o deputado federal mais votado do Brasil, ele tem que trabalhar mais que os outros. Eu acho que foi voto de protesto. O Romário tava jogando futebol ontem, tá lá. E um último destaque do Clique RBS, a NASA detecta meteoro do tamanho de um país pequeno, entre aspas, do tamanho de um país pequeno, entre aspas, em rota de colisão com a Terra. Ô, beleza! A informação ainda não foi totalmente confirmada, mas, segundo agências internacionais de notícias, a agência espacial já sabe da gravidade do problema. De acordo com a NASA, o meteoro tem 6 quilômetros de diâmetro e se compara com a Finlândia em área. Quase um... Vai bater em qual país? A expectativa é que a colisão ocorra entre 25 e 30 de abril. Parece que na Argentina. A ONU já estuda uma solução caso o meteoro não altere sua rota. É aquele filme, aquele do Bruce Willis, que tinha a Liv Tyler. Armagedon. Tinha aquela música, lembra? Do Aerosmith. Don't close my eyes. Depois desse momento musical, é hora das manchetes do Clique. Peraí um pouquinho. Peraí, Tito, vai comentar aí, isso, cara. Nós vamos morrer, NASA detecta um meteoro do tamanho da Finlândia. Lua Santana o nome desse meteoro. Vem a Finlândia e a Bjork junto, galopando no meteoro. Podia ser um país tipo a Suécia cair na gente. Imagina. Podia cair aqui no Rio Grande do Sul. Pô, é que nem a propaganda do comercial do Axe, que as anjas caem do céu e quebram as auréolas. É demais aquela propaganda. E hoje, às 11 da manhã, teve o... Caiu do céu a Yasmin Brunet, cara. Como assim, cara? Lá em Floripa. Se machucou, cara. Caiu do céu como um anjinho a Yasmin Brunet às 11 da manhã. Numa ação da Axe? Numa ação da Axe em Floripa hoje, de manhã. Pô, que ideia do cara, cara. Que sacanagem. Anjos caírem do céu e quando chegam na frente do cara usando desodorante, quebram as auréolas, cara. Sabe que a Axe tem grandes propagandas, mas é muito ruim. Desodorante é muito. Não existe nenhum desodorante, mas é muito ruim. E eu sou obrigado a discordar de ti. Duas horas já sai, o cheiro já tá com asa. Não, tu tá louco. Eu gosto do Axe, mas nunca veio um monte de mulher pra cima de mim. Nunca. Só veio quando eu usei Avanço. Lembra que é isso. Uma vez a minha avó me deu um Avanço de Natal. Com Avanço elas avançam. Elas avançam, é isso aí. Eu não uso, é bem melhor, velho. Elas vêm mais. Aí pelo cheiro natural, né, gente? É melhor. Vocês querem continuar comentando aqui a notícia do meteoro que vai se chocar com a Terra entre 25 e 30 de abril? Ou a gente pode já desmentir que é uma brincadeira de 1º de abril? É verdade. Não vamos se preocupar antes, né, pessoal? Vamos deixar pro dia 24, gente. Isso é uma bobagem enorme, porque assim, então que divulgasse onde é que vai cair a tal da pedra, porque eles já têm como calcular isso aí. Uma pedrinha. Acordar cedo é uma delícia, a pessoa fica bem humorada, né? Chega ao meio-dia, 1 da tarde, já tá no trabalho, já tá bem. Coisa boa, né? Não, é, cara, chega aqui, escuta um assunto da NASA, né? E aí, cara, é uma notícia do Clique RBS. Pensa comigo, tá? Pensa comigo. Se os caras já viram que tem um meteoro vindo, já sabem o tamanho do bicho, já sabem o estrago que vai fazer. Um cálculo simples para uma pessoa que trabalha na NASA. Ô, Arthur, já determina onde o troço vai cair, que é o principal. Mas tá, mas não divulga isso. Acabou de sair a informação, vai ser no Japão, em cima do Japão. Puta, não! É pra acabar de vez. Lá já estão meio estragadinhos, vai lá, meu. Parece que vai se partir ao meio, vai metade pro Japão, metade pro Haiti. Vai quebrar antes. Ah, que beleza. Os caças americanos vão bombardear um avião e tal. Que liga, né? Não, porque pode, né? Tem tanto avião cruzando. Com quem não quer nada. Acerta um avião, pega o avião primeiro, destroça cai tudo, no meio da cai. Água, pior, que daí vem um dono ali, né? Floripa acaba com um dono. Já rola um tsunami. Não, aí né? Justifica o prefeito de Capão da Canoa cancelar as aulas, né? É isso aí. Ô, prefeito, quem sabe de 25 e 30 de abril já faço uma semaninha pra galera aí, prefeito. Brincadeira, prefeito. Vamos tocar a bola. Malabaristas se desentendem em um ameaça até a fogo no outro em Santa Maria. É verdade. Caraca. Foi durante a escolha da musa do gauchão ontem à noite. Dois malabaristas entraram em conflito. Malabarista de semáforo. É verdade. Entraram em conflito na quarta-feira na esquina da rua Serafim Valandro. Serafim é muito valandro, né? É verdade. Uma rua de valandro. Infame, hein, Marcelo? Cala a boca, Marcelino. Marcelo, quem faz isso é artista, meu? Quem faz isso é vagabundo, delinquente. É verdade. Com medo, o jovem registrou ocorrência na delegacia, viu? É tudo maconheiro. É verdade, Marcelo, é verdade. E um travesti assaltado em Santa Maria e tem a peruca arrancada. É verdade, tudo em Santa Maria hoje. Santa Maria tá perigo. Quem aqui nunca arrancou a peruca de um travesti? É verdade. Um amigo meu já levou um pau já de um travesti. É verdade. Você se mete, né? Olha, levou um pau do travesti. Dois homens teriam levado R$270 da vítima. A vítima é o travesti. É verdade. Um Uno verde se aproximou do profissional do sexo e o motorista combinou o programa a R$70. Eles teriam andado por algumas ruas quando o motorista, Marcelo, teria parado um preço e ordenado que o travesti descesse do veículo e deixasse a bolsa. Ao descer do carro, ele teria sido pego por trás por outro homem. É verdade, tem as imagens. Que teria arrancado sua peruca, dado soco e dito que a dívida de um ex-namorado da vítima agora seria de R$500. É verdade. E alguém teria que pagar. É verdade, alguém tem que pagar por isso, né, Marcelo? O travesti afirma que havia R$210 na bolsa e que a sua peruca loira foi arrancada e valia R$2.000. É verdade. A peruca loira, é verdade. Será? A peruca é uma coisa muito cara. Eu já me montei. É verdade. Eu já me montei. É verdade. Como assim, Marcelo? Nós temos as imagens do Marcelo montado, olha lá. Eu já me montei pro... Como a Rodaica. Rodaica fez uma matéria muito famosa, repercutiu muito no Brasil todo, se vestiu de prostituta. É verdade. Foi pras ruas, né? Mendiga. Onde é que foi isso? É verdade isso. Onde é que foi isso? Em Porto Alegre ou Pelotas? Pelotas. É, Porto Alegre. Porto Alegre, é exatamente, como eu dizia. E como é que era a recepção das meninas na rua quando te enxergavam? Na rua. Rodaica! Amiga! Era assim, ó. Não, eu fiz duas séries. A de mendiga, eu estava como uma mendiga e só fui reconhecida por duas pessoas. Tá, mas isso era um trabalho sério, uma seriada. Não, séria. Era séria, né? Era jornalística. Pra fazer, né, a vivência naquela situação. Onde é que foi apresentada a série? Na TV Com e na RBS, e na RBS também, RBS, algumas, né, partes. E depois da prostituição. Eu fiz na rua, e aí quando eu chegava, eu já dizia pras gurias o que que tava acontecendo. Que era uma matéria, né? E eu fiz dentro das casas, só que daí nas casas a gente entrava com câmeras menores e não dizia pra ninguém do que era. Eu entrava como se eu fosse uma garota de programa. É verdade. A minha mulher está nisso há mais de um ano. Há mais de um ano a minha mulher está. É verdade. Nessa vida como. É verdade. Experiência pra. Jornalística. Vai fazer uma boa experiência. Jornalisticamente. É verdade. Tá fazendo muito sucesso sua esposa, Marcelo. Parabéns. Foi nesse local que o Feta conheceu o Rodaica. E pra terminar, queria saber quanto é que era o programa, meu. Da Rodaica, R$600. 600 URVs na época. E pra terminar, o motorista engasga com uma maçã. É verdade. Bate o caminhão e o impacto salva da morte. Tava engasgado. Não conseguia respirar. Bateu o caminhão e aí o impacto o salvou da morte. Saiu fora a maçã. É verdade, a maçã, Marcelo. Acredito, é viável. Acredito que devo agradecer àquele muro, disse o Richard Baylor. É verdade. 55 anos pro jornal Reading Eagle. O Pilot dirige caminhão há 23 anos e pede um pode ficar tranquilo. E um abraço pra namorada dele. Você me lembrou a avó do filho de um amigo meu. Que de novo, gurizinho, a avó do filho de um amigo meu. Quando o gurizinho tinha um ano de idade, a avó deu uma mecha pro gurizinho. A mãe do teu Seria amigo, a mãe do teu caso, amigo, né? A mãe do meu amigo, a mãe do meu amigo. Deu uma mecha pro guri de um ano. Aí o guri começou a comer a mecha, acabou botou a mecha inteira na boca. Aí o cara olhava pro guri, o guri ficava tava vermelho, foi passando pra roxo, tava quase preto. Tava imitando uma mecha. Quando descobriram que era a mecha que tava trancada na garganta. Espinho de peixe também, né? Impressionante, cara. Espinho de peixe. Faleceu a criança? Não faleceu. As balas soft, aquelas também. Aquilo matou muita criança, cara. Matou gente, é verdade. Matou gente. Engasgava aquele negócio. Exatamente. É, né, Almir? Valeu, Almir. Aranda, tua... Organização... Eu lembro quando tinha um baleiro. Era Almir Candice. Era essa e aquela outra lá que o pessoal injetava coisa dentro, drogas dentro, lembra? Não, essa não. Tinha uma que era uma coisinha assim, daí pá, disse, tinha que olhar se não tinha um furinho, se tivesse furinho era tinha Sete droga. Belo, não é Sete Belo? Não, não, não. Era bala com chá, gasosa, não era gasosa? Crianças na saída do colégio. Saída do banda, colégio. Banda, é, banda. Pra viciar, pra Frumelo. Frumelo. Ô, Miri, também era ter o disco da Xuxa, que ao contrário era o diabo, meu. Não, isso aí não é, isso aí não. É da Som Livre. Ah, tá. Vamos dar uma rodada, vai daí, Geison. O que, que tem aí, querido? Ai, sexta-feira as cantadinhas. É bom sexta-feira, né, Geison? Ai, Amanda Duca. Ah, Amanda Duca. Ela é Duca, meu. Grande Duca. Grande Amandinha, salada. Mandando umas cantadinhas, salada. Tu tá na festa assim, chega pra ela, tá tocando uma música assim. Ouça essa música, meu. Tá, tá, tá. É impressão minha ou tá tocando a música do nosso primeiro beijo? Oh! Boa, gente, tá que melhorando. Música ela tá tocando? Qual? Take my breath away. Aí já em casa. Dona na Cruz Maiais. Gente do céu. Aí já em casa o cara vai lá e adiciona no MSN a gatinha, salada. Aí entra. E aí, gatinhas, entrei no MSN e descobri que você estava disponível. Entendeu? Meu quando tu entra no MSN. Ah, boa, boa, boa. Boa, né, meu? Você tem que me ajudar, salada. Senão não vai dar. Não, a primeira foi boa. Não adianta. Ai, a primeira, quando foi boa, a gente ajudou. Tá, vamos ver se essa aqui é boa. Ajuda os integrantes do programa depois de 2 anos de programa. Falta tempo, então, meu. Vai. Eu posso não ser o Luciano Huck, salada. Mas vamos lá, vamos ali no meu lar doce lá. Boa, boa, meu. Mais uma, salada. Gatinha, salada, você é igual a gordura saturada. Ah, que péssimo. Quanto... Ah, já foi embora, não viu o resto. Calma, agora tu vai ver. Quanto mais eu como, mais você fica grudada no meu coração. É, se tu conseguir fazer a segunda parte dessa, ela funciona. Mas ela vai nem deixar chegar na segunda. Não, tu pode começar pelo contrário, né? Assim. Não, e como é que ele sabe que ela é igual a gordura saturada, se é quanto mais ele come, mais fica grudada no coração? Porque ele já... Ele não, já... É horrível. Não é horrível. Foi ainda na mulher. Ao contrário. Então a melhor de hoje foi a da música, meu. A da música. Então, quer ficar grudado no meu coração, gordurinha saturada. Ah, entendeu, tá bom, meu? Sim. Rapidamente aqui, só pra não perder o embalo da Bala Soft, diz que o Davi Coimbra matou mais gente que a Bala Soft. Ai, só manda um. Abre teu olho, não, abre teu olho, Magnata. Tu vai fazer, pode fazer, Magnatinha. É, tá bom, papai. Então não, abre o teu olho, Magnatinha. Ah, tá bem, Magnata. Para todos os amigos de charqueada, salada, que houve PB e um. Quem me chamou? Pra mim mesmo. Amanda. Não está mais entre nós, a Betânia largou, foi embora. Foi embora? Vai daí, Cajezinho. Amigos do PB, tenho acompanhado o comportamento irritante do Potter nos últimos dias. E as justas reclamações de vocês em relação a isso. Sendo assim, achei interessante sugerir algumas atitudes suaves que poderão certamente curá-lo ou acalmá-lo. Boa. 1. Coloquem pimenta no bocal do microfone ou no celular dele. Achei que era outro que bocal. Susto. Não, fala disso, não. Fala disso. Fica louco. Cara. Pimenta no bocal dos outros é represa. Façam competição de quem consegue dar mais cascudos nele em menos tempo, caso ele fale. É, isso já aconteceu. Joguem a vaca amarela com ele a todo momento. Lembra? Vaca amarela, cagou na panela. Quem fala primeiro, insinuem... Não, insinuem que uma mordaça combinando com a sua camisa ficaria fashion. Mordaça de boca, assim? É, tipo... Ah. Arrumem outros 2 ou 3 programas diferentes para que ele faça durante a semana com gravações às 13 e às 18 horas. A rodaca tá aí. Eu tento, mas chama-se não Patrola. Tem o Patrola, tem o Bola. Digam que falar muito tá fora de moda e que somente fãs do Restart falam tanto assim. Digam que os Strokes começaram uma greve de silêncio e convocaram seus fãs pra segui-los. Se nada disso funcionar, deem uma sumanta de laço nele. Gosto muito do Potter, é tudo brincadeira, imagina se não gostasse. Primeiro de abril. O Leandro do Ponte. Aliás, falou Strokes, caiu o novo disco do Foo Fighters na internet. Machucou? É? Aí já era. O Wasting Light. Tá inteirinho? Eu já ouvi uma música pesada. Caiu e quebrou, parece. Que é bem pesado. Vamos ver, Rodaquinha, o que tem aí? Querida Rodaica, depois dos comentários maldosos do Potter, disse o Potter no Velho Pretinho, Potter. Disse o Potter no Pretinho, abre aspas, todas as mulheres traem, inclusive minha mãe, fecha aspas. Segue uma parada, pra vocês aprenderem a falar. Tu falou que até a tua mãe trai. Não, eu falei que todas as mulheres têm a possibilidade. Potter, assume agora, Potter. Podem trair, inclusive. Vamos ouvir o áudio, meu. Eu não disse que todas as mulheres, inclusive a minha mãe, traem. Eu disse que elas podem trair. Bom, então. Nem muito bem casadas, mal casadas, isso quer dizer. A traição é maior que qualquer estágio de amor. Seja o mais próximo possível, o mais afastado. Mas eu diria pra ti que qualquer ação é maior que qualquer possibilidade que a pessoa tem ou não. Ou seja, qualquer pessoa pode qualquer coisa. Exatamente. Entendeu? Pode cair, dar de cabeça no chão, pode rir, pode chorar, pode trair, pode coçar. Por isso que quando fala que é... Pode morder, pode assoprar. Pode ir doente. Mas eu quero refazer essa frase. Então todas as mulheres traem. Tá bem. Inclusive a minha mãe. Peraí, só um pouquinho. Porque agora isso toca diretamente em mim, né? Se ele diz que a minha mulher me trai, é isso? Trai. Isso, e tu vai segurar isso até o fim do programa. Até o final da minha vida. O que tu tem pra me dizer, Rodaica, sobre isso? A última frase vai ser assim. O que tu tem pra me dizer agora? Melhor. A dona Rosa é melhor não saber, né, gente? É melhor. Boa. Bom, dando sequência. Ficou sem jeito, Rodaica? Ficou constrangida? Tá devendo alguma coisa na praça, Rodaica? É, galera. Quem devia ficar constrangido é tu. Deus! Mas eu não traio, cara. Que eu devia ficar constrangido? Tu emprega a gente assim no programa? No colégio a gente diria que foi nos dedos, sei lá. Foi dos dedos, né? Foi. A Cláudia de Joinville, então, pra falar das mulheres virtuosas do Potter, mandou o seguinte diário de uma mulher fiel. Maravilhosa. A mulher foi fazer um cruzeiro. Querido diário, primeiro dia da mulher, já estou preparada para fazer esse maravilhoso cruzeiro que ganhei de presente do meu marido. Vim sozinha e trouxe na mala as minhas melhores roupas. Estou excitada. Segundo dia do cruzeiro, querido diário, estivemos todo dia navegando, foi lindo e vi alguns golfinhos e baleias. Que viagem maravilhosa que eu tô começando. Hoje me encontrei com um capitão, que por sinal é um belo homem. Isso foi no segundo dia. Terceiro dia, querido diário, hoje estive na piscina. Fiz também um pouco de jogging e joguei mini golfe. O capitão me convidou para jantar na sua mesa. Foi uma honra e a noite foi maravilhosa. Ele realmente é um homem muito atraente e culto. Quarto dia, querido diário, fui ao cassino do navio. Tive muita sorte, ganhei 80 dólares. O capitão me convidou para jantar com ele no seu camarote. Ah, capitão. A ceia foi luxuosa, teve caviar, champanhe. Depois de comermos, ele perguntou se eu ficaria em seu camarote, mas eu recusei o convite. Disse a ele que queria ser fiel ao meu marido. Maravilhosa. Bom, maravilhosa. Muito bem, muito bem. Quinto dia, querido diário, hoje voltei à piscina para me bronzear um pouco. Depois decidi ir ao piano bar e passar a tarde ali. O capitão me viu e me convidou para tomar um aperitivo. Realmente ele é um homem encantador. Perguntou-me de novo se eu queria visitá-lo no seu camarote naquela noite. Eu disse que não, porque era casada. Então, ele falou que se eu continuasse respondendo não, ele iria afundar o navio. Fiquei aterrorizada. Não vai acabar bem. Querido diário, hoje salvei 1.600 pessoas 3 vezes. É, impressionante. É, quanto mais burrinha, melhor, né? É, uma delícia. Isso quer dizer que a mulher resiste, mas ela cede. Ela acaba cedendo, né? Tu viu só? Impressionante. Não, sabe só, Maurício está de férias, mas eu estou aqui. Como é que é, Rodaquinha? Não, ou só quer dizer que ela sabe inventar uma bela história pra justificar uma traição. É isso aí. É o que eu digo aqui, né? Os homens já têm um pouquinho de dificuldade, né, Pará? Hoje que é o dia da mentira, a mulher mente muito melhor que o homem. Exatamente. É o dia das mulheres hoje. Sem dúvida. É o dia da mulher. O dia da mulher. Não é 8 de março. É o primeiro de abril. Ô, cara, deixa eu dar um toque pra uma pequena multidão que tá ouvindo o Pretinho Básico nesse momento agora, lá no Colégio Bom Conselho. Tá rolando uma gincana no Colégio Bom Conselho, a gincana no Ritmo da União. Aí. E a gente tem que divulgar aqui uma tarefa. Então lá vai. A equipe X do Colégio Bom Conselho tá ligada na Atlântida. Colégio Bom Conselho, gincana no Ritmo da União. Grande abraço pro Zento, toda a galera lá do Bom Conselho. Vai daí, Porazinho. Tu gosta de gincana, Magnata? Eu gosto de gincana, cara. Participei de algumas gincanas na minha vida. Eu acho legal. Aqui em Porto Alegre a gente tinha uma gincana clássica, que era a gincana do Ipu em Cossu. Cara, eu participei também. Uma vez era demais aquilo, velho. Me arrebentei num passeio de bicicleta da gincana do Ipu. O que se pegava de mina nas gincanas do Ipu em Cossu, cara? Era interessante, porque ficava toda madruga rolando. Meu Deus do céu. Acho que só vocês pegavam mina. Nessa época eu não pegava ninguém. Mas então vamos aqui, ó, com algumas piadinhas, continuo não pegando ninguém, algumas piadinhas de homens versus tarefas domésticas. Ah, é, meu? Eu pego piadas, sempre a mesma. São piadas velhas. Piada velha do porém! Apoio! Creme de erva da China, pra você passar na mão e na sua vasta região. Seu corpo todo. Quero mandar um abraço pra cidade de Passo Fundo. Ontem estive em Passo Fundo, pra galera da Faculdade IMED, pra Marcelo Silva, para Mick Silva, coordenador da Atlântida Passo Fundo. Salve de palmas pra Mick Silva. Cara, o carinho da galera de Passo Fundo para conosco é realmente... Foi muito legal, né, por sensacional. Vai vender o carro. Quem tá vendendo? Cadê esse bagulho? Jaime Cadorinha, @hotmail.com. Será que trocou os bancos? Banquinho tá morrendo. Tá bravo os banquinhos. Tá os banquinhos lá, Paulo. 25 minutos pras duas, Almir. Vamos faturar, querido. Vamos, Almir. Quem tem aí, Almir? Tô muito orgulhoso de anunciar aqui mais um grande produto ecologicamente correto. Que bom, cara, que bom. Hoje em dia a coisa mais importante, vocês sabem, né, gente? O que é, meu? Você sabe, né? Não sei. Economia de água. Ah, é verdade. Bom. Água é um produto que vai faltar em breve. Lá em casa hoje já faltou, por exemplo. Eu achava que era o coisa que vai cair na terra, meu. Aquela pedrinha que a Rodaica falou? Vai cair na terra? Pode ficar tranquilo, querido. Gente, a economia de água se dá através do chuveiro ecologicamente correto do homem. Boa. Como é que funciona? Funciona, é um chuveiro que armazena a água da descarga, gente. Você toma banho com a água que você iria jogar fora com a descarga. Então, no momento, não dá você, pra ser o contrário, no momento que você aperta o botão da descarga, vai para o reservatório do chuveiro. Ah, boa, que bom! Aí depois, na hora do banho, você abre, aí vai cair Mas toda aquela água na cano, sua amiga. Cabeça. Inverte o cano, faz o contrário. Nós fizemos todo tipo de pesquisa, mais de ano. E assim é a melhor forma. É uma empresa séria, Rodaica. É muito bom, meu. O Geiso já utiliza esse chuveiro. Muito bom, é muito inteligente. Sim, só quer cheirar pra ver como... O e-mail é... Tá boa, meu. O estagiário está agora querendo ancorar o Pretinho Básico. Cuidado, Fetter. Você deveria ficar constrangido, disse a Aldair. Constrangido por quê, cara? Ponto, problemas em casa causados pelo estagiário. Já não tem problema causado pelo estagiário, cara. @HTTP. Geralmente são causados por mim mesmo, cara, os problemas. Os problemas? Sim. É só um e-mail, tu entende, né? Entendo perfeitamente. É só o servidor do... Claro. Do e-mail, né? Claro. Isso aí não sou eu que invento, isso aí tá... Não, eu tô ligado. Aqui, ó, show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico. O que é, pô? O Atlântico só fecha, calma, calma, vou falar. Todo mundo enlouqueceu. Mas antes do Atlântida Festa, eu quero falar o seguinte, uma galera tá reclamando que a Atlântida tá saindo do ar na sua região e tal. Isso é provocado, especialmente nesta época do ano, onde há maior incidência de explosões solares. Isso é provocado por um fenômeno... Ronaldo! Sei lá que tipo de fenômeno é, entendeu? Mas é isso aí. É isso aí, tá? É isso aí. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, 18 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Vamos lá, quem é que vai fazer o bola? Agora no Pretinho Básico. Bola! Nas costas. É tu, Santana. Eu farei o bola. Manda aí, Santana. Temos clássico em Santa Catarina. É verdade, Santana. Domingo. Havaí e Figueirense. Segurança total para o clássico. Precisa reforçar a segurança nessa cara. Por quê? Porque é muito trânsito. Tem que ter bastante, né, controle. Então, o pessoal que vai pegar um voo. Que horas vai ser o clássico? 6:30 da tarde. Então o pessoal que vai pegar um avião. Mais ou menos nesse horário, se prepara. É sério isso, cara? E hoje o Maurício quase perdeu um voo uma vez por causa de um clássico entre Havaí e Figueirense. E hoje faz trivia, assim, né? Hoje faz 40 anos do clássico da vergonha. O Havaí Figueirense, em que os 22 jogadores foram expulsos. Que beleza! Em 1971, isso jamais aconteceu com o Grêmio. Em 1971, um cara chamado Gilberto Narras, que era um juiz clássico dos anos 60, assim, 60! Era um clássico em comemoração, assim, pra oficiais, militares. E aí começou uma pancadaria generalizada. O Gilberto Narras foi lá e expulsou os 22 jogadores aos 10 minutos do segundo tempo. Foi conhecido como o clássico da vergonha. Muito bom. Há 40 anos em zero hora. O túnel do tempo. Temos uma notícia do co-irmão. Eu quero saber até quando o Dale acertou com o co-irmão. Até 2015! Eu não gosto desta voz. E do Laboba, tu gosta? Até porque eu já fiz muito gol no teu time, né? No meu time, não. No Grêmio. Eu já fiz muito gol no Grêmio. Não, o co-irmão nunca ganhou do Grêmio. Compre um time colorado. Eu vou comprar do Grêmio, que joga. O Renato não confirma o time. O Renato está de brincadeira. Carlos Alberto está relacionado, mas Adilson, Escudeiro e Viçosa seguem fora, KG. É, Santana. Deixa eu mandar um beijo aqui pro Santana, pro Rafael Sobis, que nos convidou ontem pra festinha do Nicolas, o filhinho dele que fez um ano de caçula, vida. Né? Beijinho pro Nicolas e toda a família do Rafael Sobis. E se a primeira fase da Libertadores acabasse hoje, o Inter pegaria o Vélez e o Grêmio. Pegaria o Universidade Católica. Ou seja, talvez não seja melhor ser pedreira o primeiro grupo, para o, né, Universidade, pois o Grêmio vai passar e vai ser tri. Tchau, calma, Santana. Já era isso, né? Obrigado, Santana. Deu. Valeu, deixa eu botar uma aqui, ó. Muito além de uma briga dos sexos, a grande vilã das mulheres é praticamente indiferente ao corpo masculino. E não tem escapatória. Especialistas alegam que 100% das mulheres têm ou vão ter celulite a partir dos 30 anos de idade. Confirma a tese de quem não gosta de celulite não gosta de mulher, pô. É isso aí, cara. É isso aí. Para os homens, essa taxa cai para singelos 10%. Eu tenho notado que tá aparecendo uma celulitezinha. Atenção, pessoal. Depois de baixar um pezinho. Tem celulite. Como nós somos 10 homens, o porã. Único que tem é o porã. Mas é que o porã é um ex-gordo, né? Não, tá aparecendo estria e celulite agora em mim. Porã é um ex-goto. Ex-gordo. Tu é um ex-gordo, né, por exemplo? Não sei. Mas e por que que a natureza foi tão injusta assim com as mulheres, né, cara? Qual a explicação? A diferença entre ambos é totalmente relacionada aos hormônios e sobre como eles atuam no organismo. As mulheres liberam estrogênio, é o hormônio que leva a gordura a se concentrar nos quadris e coxas. Eu vou repetir para quem não sabe o que é o estrogênio, tá? É o hormônio que leva a gordura a se concentrar nos quadris e coxas, além de provocar retenção líquida. E como a musculatura dessa região é bastante firme, a contração repuxa a pele, fazendo a celulite dar o ar da graça. Ô, meu, fala mais baixo aí, ô, estagiário. Estagiário. Ai, parece teleentrega. Que os caras... é que a pele repuxa? É, então, a concentração repuxa a pele, fazendo a celulite dar o ar da graça. É, e quando estica a pele, a celulite aparece. Ah, é verdade. Com certa vantagem, os homens produzem testosterona, que faz a gordura se concentrar no abdômen, cuja musculatura não é tão rígida, e assim os furinhos não aparecem. Ah, não tem problema. Que bom, né? E a gente tem problema também, né? Tem, porque, tipo, tem que cuidar um pouquinho, né? Celulite. Ah, não, não pode ser muito. É, quando é muito, nossa, é feio. Não, escrito em braille. É que pra mulherada, a celulite é uma grande tormenta, muito séria. E eu já vi que os homens realmente não reparam muito. Porém, as mulheres que vocês homens tratam como gostosas, que são aquelas que estampam revista, Juliana, que estampam foto bonita... Passou no Photoshop. O Photoshop não mostra celulite. Logo, não vocês seja gostam, ingênuo. Logo, vocês gostam de mulher que não tem celulite, porque a mulher que caminha na rua... Se não, toda a mulher gente é uma gorda, baleia, saco de areia. A gente gosta de mulher. A gente gosta da mulher de verdade. Então vocês não poderiam gostar das mulheres de capa de revista, que são lindas, gostosas, a gente gosta de todas as mulheres. Posso explicar? É que assim, ó, essas mulheres que estão nas capas da revista, ou nas capas das revistas, tirando a Rodaica, que tá na capa da Eleven este mês. Só, ok. Tirando, estas mulheres que estão nas capas da revista são, para os homens, sonho de consumo. Inalcançáveis, inatingíveis, e por isso passam a ser perfeitas, entendeu? Agora, se tirar da capa da revista e colocar num contexto de intimidade lá, esse ou o homem com essa mulher, ele vai constatar que essa mulher não é a mesma imagem da capa da revista. Às vezes qual é a explicação, então, dessa mulher ser o desejo do homem, se ele topa qualquer mulher, se não tem problema o corpo da mulher? Pois é, qual é? Por que será que existe essa cultura toda de deixar a mulher linda? É louvar o lindo. Mas é que o homem... quando a mulher vai parar na capa de uma revista masculina... Ela vai. A mulher, quando para na capa de revista, ela não é uma mulher só da foto. A gente já conhece ela se mexendo, contracenando, rebolando no programa. Sempre maquiada. Não é ao vivo na tua casa. Quando ela para na capa da revista, ela já virou aquela. Ela já é aquela musa. Mas aí que eu lembro que uma vez a gente discutiu. Eu acho que a revolução de uma revista masculina vai ser o dia que parar de usar esse programa de computador. Eu acho que só vai aumentar esse programa sempre mais. Mas se diminuir, eu acho que existe uma parcela da população masculina, eu incluso, que apoia o fim claro, do Photoshop. Exatamente. Mas eu incluso. As feinhas. Mas eu acho que nós somos exceções. Mas a TV HD... As topadas na canela. Sujeira no pé, as topadas na canela, o roxinho da canela. O pé chato, tem moleque que tem pé chato. A espinha no ombro. Unha encravada. Mas a TV HD tá aí pra ajudar isso. É, a TV HD tá aí. Furúnculo no bumbum. O furúnculozinho sexy. Eu acho que isso é tudo da boca pra fora. É verdade. Coloca as duas na frente e vocês vão preferir a photoshopada. É a mais pura verdade. Photoshop existe pra mulher. O que é? Pra mulher se sentir bem. A mulher se sentir bem. Ah, botaram Photoshop, minha barriga ficou maravilhosa. Pro homem, o homem preferia ver uma pelanquinha. Só pra não passar, batido o comentário que eu fiz agora sobre o comentário do Cagê, que falou que pá, o homem olha a capa da revista e quer aquela mulher pela taradeza. O Cagê é um pervertido. E eu falei que não. Que aí é que tá. O cara que olha a capa da Playboy e quer aquela mulher é o cara regular, é o cara normal. O tarado, o doente mental... Quer sem Photoshop. Que é o anormal. Que é o anormal. Não é o anormal, mas quer tudo. Mas quer tudo que vier. Vem tudo uma coisa maravilhosa. Tudo que entendeu? Se mexer, tá valendo. Exatamente. Mexeu, valeu. Mexeu, valeu. Não é bem assim, porque eu já vi homem bêbado na rua abraçando poste. Ah, tem pois muito é, disso. É, muito que é que o álbum é o Photoshop da vida real. Mas esse negócio de Photoshop, de foto chapada. É que o álcool é o Photoshop da vida real. Esse negócio de foto chapada, por exemplo, a mulher que usa a maquiagem aquela todo dia, né? O Saibro. Muitas vezes tênis. Quando tu vê esta mesma mulher, pô, ela vem trabalhar aqui todo dia, o maquiada, Saibro. Lá, lá. E aí tu vê essa mulher sem a maquiagem, cara, muitas vezes também é a decepção tamanho. Mas e no Big Brother? Então qual o Photoshop? Então, a gente vê as mulheres dia a dia feias, galera, mas é da vontade. Não, não são feias. Eu quero, meu. As câmeras, as câmeras do Big Brother tem algum tipo? Não, mas aí as mulheres tá acordando com umas olheiras loucas, tá lá. Toda mulher acorda com mulher. Mas a mulher no Big Brother acorda maquiada. Eu lembro também, que a Débora Seco, a Débora Seco quando entrou numa noite, no Big Brother, na hora que ela acordou, ela se tapou. E se maquiou dentro lá, e aí lá que a gente viu a Débora Seco, ela já tava maquiada. Não, e agora, coitada da Débora Seco. A televisão em HD, a TV em HD agora tá desfavorecendo muito as mulheres, principalmente as atrizes mais velhas, porque tá dando pra aparecer tudo no rosto, no peito aqui, quando, né, vai dando uma enrugada. Eu fico imaginando. Porã! Você é malvado! As mulheres, os homens também. A idade chega pra todo. Para a mulher. Porã, já viu o Francisco Coco em HD? Tu já deve ter visto, e né? E tu já viu Patrola em HD, ô Neila? Já assisti, mas maravilhoso. É aí Patrola em HD chegar. Amanhã, às 11h30 da manhã. Aí que eu queria chegar. Eu gostaria que o Patrola em HD filmasse... O nariz do Ico. Não, as costas do Potter, que é a beleza natural do Uruguai. Amanhã. Mostrando as suas praias, né? As Porã, ilhas. Amanhã tem uma matéria no Patrola em HD. Amanhã é uma coisa absurda que vocês vão ver do em Potter HD, do Patrola. Que eu fui entrevistar o Thiago Minu. Thiago Minu é um gaúcho que tá... Maravilhoso. Um Minu, que tá pra entrar a qualquer momento no UFC, que é o maior campeonato de luta, né? De MMA do mundo. Ele é o quarto ou quinto do mundo já, ele vai entrar no UFC. É maravilhoso. E o Potter foi lutar com ele. O empresário dele é o mesmo do Anderson Silva. Ele dá pra entrar. Ele dá um mata-leão maravilhoso. E aí o Porã tá pedindo amanhã eu apareço sem camisa no HD. Que beleza. Oh, vamos ver. 11h40 da manhã. Patrola Rio Grande do Sul. Curativo no dedinho, né? Da bicha, porque chutou um muro. Tu vai ver amanhã a bicha lá. Amanhã, fora tudo isso, você terá um cartão postal no Patrola com as belezas naturais do Uruguai. São as costas do Potter. Ai, meu, eu quero saber do Atlântida Festival. Atlântida Festival, cara. Então é vamos apresentar aqui as atrações para o Atlântida Festival, dia 30 de abril. Na Fiergs, no pavilhão de eventos da Fiergs, um baita lugar, já é a quarta edição do Atlântida Festival. É a quarta edição, né? Quarta edição do Atlântida Festival. Quarto ano de pretinho. É a quarta. Três anos com lotação esgotada. 2008, 9, 10 e 11. Os quatro anos. Vai ser a quarta, Legal. Quatro anos e os três anteriores com a lotação esgotada. Impressionante, é um evento. Impressionante. Verdade. Talvez o maior evento do sul do Brasil. Então é dia 30 de abril, sábado. No centro de eventos da Fiergs, no pavilhão coberto, não é no estacionamento, onde rolou o show do Black Eyed Peas, onde rolou agora há pouco o show da Shakira. É mais difícil de pular, então. É dentro do lugar, Geiso, não é fora. Tá bem? Vamos às atrações! Antes das atrações, eu queria agradecer aqui imensamente aos patrocinadores do Atlântida Festival, Coca-Cola, Abra a Felicidade no Atlântida Festival, Nova Skin, o Cervejão do Atlântida Festival e Bala Sox, a sapatilha dobrável, que é acessório de moda mulherada enlouqueceu. Tu curtiu tua Bala Sox, adorei, Rodaica? Adorei, demais, né? Ganhei uma essa semana de presente, achei linda. Cheguei em casa ontem, tava Rodaica de Bala Sox, falei, vem cá um pouquinho com essa Bala Sox. Leila também adorou. Vamos conversar um pouquinho aqui com essa Bala Sox. Eu gostei, é bem confortável, né, Rodaica? Gostou, Cagê? O cachê de sapatilha deve ficar uma loucura. Quero mandar um grande abraço pra galera do College Rock e da New Fever, que estão se juntando suas forças e também ao Atlântida Festival, pra fazer o maior Atlântida Festival da história. O maior. Antes de divulgar as atrações, o site atlantidafestival.com.br e também o New College. .com.br/Atlântida Festival. Lá você tem todas as informações e ingressos promocionais para o Atlântida Festival, agora já de largada. Feder, para divulgar as atrações. O que tem? Vamos tocar uma música mais animada, Barbra Streisand. Boa! Vamos animar! Vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar as atrações dessa forma aqui, ó. Dia 30 de abril de 2011. Uma data pra entrar pra história de Porto Alegre. Conheça agora as atrações do Atlântida Festival, o maior festival indoor de bandas do Brasil. Pasta Língua. Olha só. Aquela estrela lá no céu. Pasta Língua. Passa telefone que você já não me atende mais. Marcelo D2. Essa roda que tu tira não é. Essa barra que tu tem não é. Marcelo D2. Então pode acreditar. Então pensa. Marcelo D2. Qual era o teu segredo? Reação, reação em cadeia. Reação em cadeia e santo grau, grau, grau, grau. Glória, glória. Meu bem, sem você aqui, glória. Sem você, Copa. Isso é sobre eu e você. Copa. De chapéu de palha, na praia tomando sol. Chimarrus, Chimarrus, Chimarrus. Se for embora, leve um sorriso meu. Chimarrus, veja agora um só. Chimarrus, eu nunca consegui saber diferenciar. Fresno, cantar. Nego Joe e Seven Locks. Nath Roots. Verdade pra dentro da cabeça. Nath, Nath, Nath Roots. Nath Roots. A nossa vida é vida dando para se aprender. Comunidade Ninjitsu. Comunidade Ninjitsu. Chuva nas calcinhas, tempestade nas cuecas. Comunidade Ninjitsu. Me amarre perereta. Cowboy, cowboy, me diz como fazer. E a clássica abertura com Neto Fagundes. Uma aurora precursora. Todas as informações e ingressos promocionais no site oficial do evento. AtlântidaFestival.com.br e no Twitter ATL Festival 2011. E grude na Atlântida para saber tudo sobre o maior festival indoor de bandas do Brasil. Oferecimento Coca-Cola, abra a felicidade no Atlântida Festival. Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Bala Sox, a sapatilha dobrável que é acessório de moda. Apoio New Fever e College Rock. Classificação 14 anos. Promoção exclusiva. Roots, papai? Ah, não ia ter a tribo, hein, Magnata? Ô, papai, tem Nath Roots? Ia ter Nath Roots. Né, dá pra fazer uma ponta no show do Nath Roots. E nem ainda dois, não, não tem ponta. M Segurita junto com o Seven Locks, hein? Então, né, cara? Divulgamos agora as atrações muito para bom. O Atlântida Festival. Que não evento, é, velho. São 13 atrações. Ah, 13 atrações. E o Nath Roots, que não tocaram no Planeta Atlântida e que quem sentiu falta vai ver agora no... Demais. Ah, demais. Nath Roots eu quero ver muito. Nath muito Roots, bom. Sem dúvida. Cara, eu não sei o que vocês entendem, mas eu entendo que é um evento que vai atender a galera de 14 a 40. Gregos e baianos. Né? Gregos e baianos. Ah, demais, demanda. Cara. Vai pelo atender a demanda, de né, Magnata? Galera, mais da antiga pra ver D2 e Nath Roots, galera mais da nova pra ver Topas e Glória. Comunidade, comunidade vai tocar. Ninjitsu, Papas da Língua. Que maravilha, vai tá bom. Ai, cara, lá no programa das 6, pra você que não ouviu, a gente vai repetir as atrações, tá? Sim. Então tá bem. Corre o risco de a maioria dessas atrações caírem, entendeu? E não rolar o evento com esses artistas aí. Primeiro de abril, né? Putz, agora você deixar em dúvida. Voltaremos logo mais às 6 da tarde com o Pretinho Básico. Muito obrigado. obrigado pela audiência, pela parceria e preferência pelo PB. Viemos com Coca-Cola, comemore do seu jeito. Coca-Cola tá com a gente no Atlântida Festival. As melhores ofertas te estão na Colombo, você pode, você merece. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. Nova Skin também tá com a gente no Atlântida Festival, o maior festival de bandas indoor do Brasil. Agora tem o barracão. Agora tem o barracão, mas antes tem o cabelo no espaguete. É comigo, o garrafinha, é contigo, é não. Comigo, barracão, porra, fica comigo aí, vamos entrar no Twitter. Vou ficar aí, Garrafinha. Fica comigo então, no arroba garrafinha TL. Vai abrir com o quê? Vamos abrir com Black Eyed Peas The Time.